Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 9. Eu sou o Rod Reis. Eu sou o Breno Costa. Matheus Carvalho. Cadê o Ricardo? Ricardo ainda tá no centro da Terra ainda. Até agora não conseguiu chegar. Ricardo tá hibernando. Matheus Carvalho, que fez umas traduções da série clássica, né? Isso. Você tem ou tinha um blog, né, do Doctor Who? Eu tinha um blog do Doctor Who, mas aí eu resolvi pedir pro Breno pra entrar no Universo Who pra ficar mais centralizado nas fontes. Certo. Então a gente vai começar o review do episódio 9, Cold Blood, da quinta temporada do Doctor Who. I speak for the humans, some of us anyway. Do you understand who we are? Sort of. A bit, not really. We have 8 hostages. Doctor! Amy! No! Hey, are you okay? I'm fine, love. I found Elliot. I'm bringing him home. Amy, I thought I'd lost you. What, because I was sucked into the ground? You're so clingy. Tony Mack! Having fun down there? Not to interrupt, but just a quick reminder to stay calm. Show me a layer. Show me. And release her immediately unharmed, or we will kill your friends one by one. No! Ambrose! Steady now, everyone! Ambrose, stop it! Get off me, Dad! We didn't start this! Let Rory deal with this, Ambrose, eh? We are not doing what you say anymore. Now give me back my family! Acho que vale falar que o cara que escreveu esse episódio, ele é o Chris Chibnall, e ele foi responsável por uma das coisas mais toscas que eu vi no universo Doctor Who, que é a Cyberwoman na primeira temporada do Torchwood. E além disso, ele escreveu o 42, se eu não me engano, da segunda temporada do Doctor Who, só que eu não vi esse episódio, passou totalmente batido. Eu sei que ele é meio homenagem ao Mochileiro por causa do 42. E ele é meio homenagem ao 24 Horas. Que passa em tempo real. Ele já fez Life on Mars em Law and Order UK. Mas ele já fez... Ele escreveu mais episódios pra Torchwood. Uhum. Né? Ele escreveu essa tosqueira do Cyberwoman. Ou um outro episódio mais ou menos também, Countryside. Ele escreveu o Day One, do Children of Earth. Ah, é bom, é legal. Eu não tava esperando muito desse episódio por conta, a princípio, do cara que escreveu. Mas eu posso falar que eu considero esse escritor redimido. Porque esse junto com, assim, na minha opinião, junto com o dos Anjos, foi melhor da temporada até agora. Eu achei esse até melhor que o dos Anjos. Eu preferi esse mais do que os Anjos também. Cara, mas pelo ritmo que o episódio teve já desde o início... Mais de aventura, de ação. E pela forma como desenvolveu os Silurianos no episódio passado. Pelos figurantes. Tanto a esqueci o nome da Nadinha, eu acho. Nádia. A que morreu ou a... Não, a que ficou com o Tony lá embaixo depois. É isso. A doutora do que era dona do projeto, né? Isso. Gostei dela, do Tony. Achei que os Silurianos foram bem trabalhados, assim, não só na questão de maquiagem, figurino. Mas assim, a profundidade do personagem mesmo, personalidade e tudo. E gostei também, porque teve a Ambrose, né? Que foi a responsável por matar, né? Como eu tinha dito. Tinha certeza que eu poderia deixar de falar isso. É, tinha certeza que você ia mencionar que tava todo mundo achando que era o Tony. O Tony. E acabou sendo a Ambrose. É. E eu citei que disse que ia ser ela justamente pelo motivo que a Siluriana falou, né? que ela perdeu o marido, o filho, e depois descobriu que o pai tava morrendo também, né? Você, assim, aproveitar que você tocou nesse assunto, você acha que ela foi a verdadeira vilã do episódio? Não, eu acho que ela foi a mais humana ali. Porque eu acho que ali, qualquer uma situação... Ela tava defendendo a família, ela tava com medo de perder o filho e o pai. Exato. Então vocês acham que é justificado ela ter... Era instinto materno ali, ela tava agindo com instinto materno. Mas vocês acham que era justificado ela ter feito o que ela fez e ter matado a Siluriana? Eu acho que ela não foi exatamente pra matar, ela foi mais pra ameaçar, assim, só torturar. Uh-huh. E isso é muito aceitável, né? Torturar pra obter... Não, não é aceitável. Ó, com o Jack Bauer funcionou sempre. É algo que eu acho que entra na pessoa. O Jack Bauer sempre fez isso e o pessoal vibrava, né? Ela foi... É, eu acredito que, assim, nesse... Já que a gente tá falando disso, eu acho que ela não foi com a intenção de matar, tanto que ela assustou, né, quando viu que tinha matado. É, eu acho que ela nem sabia que iria acabar matando, né? Acho que o choque que ela deu acabou sendo super efetivo na Siluriana. Assim, o episódio inteiro foi meio machista, né? Mostrou que as mulheres que fizeram a cagada e os homens que estavam tentando apaziguar. É, não, é por esse lado eu realmente não tinha visto, né? Também não tinha avaliado isso, mas eu achei assim mais a questão dos dois personagens tem um quê de parecido em relação a querer proteger. No caso da a general, a Restak. Uhum. Eu acho que a Restak, ela queria proteger a raça dela, os Lurianos. Enquanto a Ambrose queria proteger a família, algo mais assim. Eu acho que ali as duas personagens femininas, no caso que você disse, não fizeram merda, elas estavam querendo impor o desejo delas, né? Elas estavam agindo, a minha esposa falou bem. Possivelmente. É, assim, mostrou que mulher age com... Instinto. Com mais com emoção, com coração, digamos assim. E lá quem tava tentando resolver a paz, que era o doutor e o velho... Maluquê. Isso, lá, o velho que é tipo o prefeito lá da cidade deles lá de baixo... E o doutor também, né? Eles não eram... Não estavam mostrando a raça dos Silurianos, pelo menos aquela tribo, né? Porque eu não vi os clássicos, mas pelo menos aquela tribo lá não buscava a guerra. Mas assim também, ao mesmo tempo que colocava essas duas como responsáveis pelas tragédias nos episódios, né? Pelas complicações, colocou a Amy e a outra, a Nazarin, como embaixadores da humanidade, né? Como o doutor mesmo falou, o cargo mais importante naquele momento. É verdade, não, a gente não pode esquecer que esse episódio, esses dois episódios praticamente foram dominados pelas mulheres, né? Isso, cada um em seu papel de destaque e diferente, né? Mas eu acho que ali sem um cadáver, eu acho que o Maluquê ainda conseguiria meio que intermediar a situação. Eu acho que no caso... O cadáver efetivou. É. Pode ser, né? Se bem que juntando a maluca lá de cima com a maluca aqui de baixo, pudesse ficar algo pior. Algo que nem o maloqueiro fosse segurar. Bom, então a gente começa o episódio com o maloqué prestes a... Ah, sim, uma coisa que eu vi aqui agora, a gente tá trocando, o maloqueiro é o cientista, o nome é Eldane, alguma coisa. Eldane. Uhum. Isso. Começa com o maloqueiro fazendo a dissecação, né? É, indo dissecar a M. Isso, mas assim, apesar de falar, de demonstrar durante o episódio que ele era bem humanitário, do bem e tudo, eu acho que deve doer uma dissecação daquela viva, né? É. Ah, não sei. Se ia doer, porque ele era tão amigo dos humanos, né? Mas ele, eu acho que ele queria mais fazer o papel dele de cientista. Uh-huh. Tanto é que o pai do Elliot, uh-huh, ele tava meio que atordoado ali. Não, ele falou, ele vai vir dissecar você e boa sorte, porque ele fez isso comigo enquanto tava consciente. Então ele deu a entender assim que foi, no mínimo... Desagradável. Doloroso. É, desagradável. É. Então... Eles capturam o doutor, né? E aí, ao mesmo tempo, se eu não me engano, acontece toda a situação da cadáver da Siluriana lá em cima, da Ambrose meio se arrepende, ela tá naquele estresse todo. E uma coisa que eu achei muito foda foi a atitude do Rory. Inclusive, quando o doutor... ele fala pro Rory... Pra eles falarem com o Rory, o Rory diz que pode, que fala pela humanidade, né? Eu achei aquilo muito, muito foda. É, o doutor olhou pra cima, né? Viu que tinha o Rory, o Tony e a Ambrose. É. E achou melhor deixar na mão do Rory, né? Mas eu acho que até pelo fato de ele já estar se entendendo com o Rory, já ter simpatizado mais com ele, acho que ele começou a combinar mais, começou a entender mais o Rory. É. Não, o Rory, eu acho que nessa temporada, e provavelmente em toda, desde 2005, o Rory foi um dos mais, um dos companheiros mais efetivos do Doutor. No sentido que ele até é o que mais se aproxima a um companheiro útil pro Doutor. Apesar de ser um companheiro secundário, né? Aham, mas o papel dele de ser a consciência... Em 2, 3 episódios que ele aparece, ele fez mais isso do que a Amy. Eu acho que o papel dele como companheiro, como consciência, como falar o que o doutor precisa ouvir, eu acho que foi muito importante, né? Porque ele não tem toda aquela coisa, tipo, todas as companheiras acabam... A Rose muito romântica, a Marta também... Pisou, se apaixonou. Não, a Dona tinha um pouquinho disso, a Dona. É, a Dona tinha isso, mas... quando você tem um companheiro masculino, ele evita de ter aquele... Um laço mais... Como eu posso falar? A não ser que o cara seja viado. Jack Harkness. Ele ia se apaixonar. E aí isso atrapalha um pouco as decisões e... Fica meio, imparcial. Exatamente. Exatamente, é essa palavra que eu queria lembrar. Fica muito parcial. E o Rory tava assumindo isso, ele tava entendendo esse papel. Né? Ele não tava só pra fazer a palhaçada, pra ser o... Ele era o... Não era nem o Mickey Smith. Ele era um alívio cômico, mas não era bobão. Era um alívio cômico útil pra fazer algo. Ele entrou como alívio cômico, mas acabou crescendo no papel. Acho que até desviou um pouco desse foco, porque o alívio cômico acabou passando pra Amy um pouquinho também. Ela reagindo com ele. Ela reagindo com o que ele falava ou fazia às vezes. Tipo, nesse episódio, quando ele fala que você ainda está viva ou algo assim. Ela fala algo em relação com ele. Tá preocupada com ela só foi engolida pela terra. E a Amy, no final das contas, ela não é tão engajada. Ela curte viajar com o doutor, ela fica toda excitada, no bom sentido e no mau sentido, de viajar com ele, né? Mas ela não é engajada no que o doutor tá fazendo, né? Ela se preocupa, ela fica assustada com o negócio da rachadura, porque apareceu no quarto dela quando ela era criança. Fora isso, ela não ia estar... preocupada querendo saber da rachadura. E esse doutor, ele é, você vê que ele é bem curioso, né? Assim, demonstra até um pouco mais do que os outros. Ser mais curioso do que precavido. Tanto que deu o que deu no final do episódio. Então, eu gosto da Amy como acompanhante dele e tudo, mas ela é uma acompanhante que aproveita as viagens, mas não se interessa tanto com o que tá acontecendo. Ela tá curtindo. Tá mais preocupada em viajar do que interagir com o que acontece. Ela acaba uma hora ou outra resolvendo o problema, porque ela tá lá envolvida, né? Quando ela tá dentro do problema, ela fica... Ela age, ela resolve, mas... Até então ela tava curtindo. Tanto que ela falou, ó, quando a gente quiser casar, né? Quando ela falou com o Rory... A gente volta na manhã da véspera em casa. Enquanto isso, a gente tá curtindo aqui. Meio assim, até... Meio até sem muita consequência do que tá falando, né? Sabe? Tipo, sem muita... até com uma falta de responsabilidade. Casamento, um dia a gente faz, né? Se preocupe com isso, não. Você falou das experiências lá do doutor. Do doutor Siluriano, que... Na verdade... Eu não entendo por que eles quase não mencionaram a palavra siluriano, né? É, Homo Reptilia. Eu acho que era pra tirar um pouco a associação com os Silurianos da série clássica, clássico. Porque eu não assisti os episódios ainda, mas parecem que são, de uma certa forma, bem diferentes. São mais primitivos, assim. Tanto os Sea Devils quanto os Silurianos clássico, eles são um pouco mais selvagens, mas mesmo assim eles têm tecnologia. Eles têm armas, armas são bem parecidas. Acho que a vantagem desses novos, que eu achei que ficou ótima, foi a maquiagem, que deu mais emoção pra eles. Eles tinham essa profundidade que deram assim nos episódios da série clássica? Um pouco. Mas com certeza aprofundaram bem mais. Porque eu achei que assim, o episódio foi fantástico, ele teve um... Eles narraram o episódio de uma forma que não ficava definido se os Silurianos eram vilões, se os humanos queriam destruir os Silurianos e tal. Ficava algo bem neutro. Não ficou preto e branco, é, né? Porque tanto o ser humano foi capaz de fazer uma maldade, digamos assim, né? Quanto tinha gente que estava a favor da paz. E do outro lado também tinha... Eles não eram monstros, eram só uma civilização. Lutando pela reforma agrária. É. E tinha uma lá que tava querendo invadir. A da MST. Queria desapropriar. Mas eu achei legal, achei ótimo isso. Assim, eu acho que esse episódio foi... Eu gostei, mas faltou alguma coisa. Eu achei que não me prendeu tanto quanto o dos Anjos. Não, esse episódio me prendeu mais, não sei, talvez algo com os personagens ou não sei, porque os Anjos eram recorrentes assim na série 9 e tal, uhum. Os Silurianos, não sei. Eu gostei mais desse porque... Gostei mais desse episódio porque tinha um rolo, falo logo, entrego logo. Dos Anjos. Não, eu gostei muito desse episódio por ser um episódio bem voltado a resgatar aquela sensação de episódio clássico. Esse episódio foi uma homenagem ao episódio clássico dos Silurianos com o John Pertwee. Esse episódio ele mexeu com o desenvolvimento do Doutor, do personagem do Doutor. Ele deu a oportunidade para Matt Smith desenvolver a interpretação dele como Doutor, que cada episódio está melhor. Mas eu achei que também foi o jeito que o doutor tinha que ser, tem que ser, sabe? Eu acho que é um doutor clássico, é um doutor que até o episódio inteiro, inclusive a reação que ele teve do que aconteceu nos últimos 5 minutos, foi uma reação, as atitudes foram de doutores clássicos. Eu não vejo o Tennant tendo as mesmas reações que o Matt Smith teve, com tudo que aconteceu nos dois episódios. Em matéria de perder gente, eu acho que o Tennant é o campeão aí, né? Cada, por exemplo, cada especial, ele perde um... Eu acho que esse doutor, ele reage de uma forma muito mais parecida com a série clássica. Teve uma menção muito legal ao quinto doutor, quando ele tá lá naquela máquina. Cricket. Sim, eu já falei que apareceu o taco de cricket, eu acho que é. Só que foi uma menção mais proposital, eu acho. Que foi falar do Aipo, né? Eles estão lá tentando... Depois ele é descontaminado, né? E ele começa a sofrer naquela máquina. E quando ele consegue falar pra eles pararem, ele pergunta se eles não tinham Aipo. E aí todo mundo sabe que o quinto doutor, ele andava com um galinho de Aipo no bolso do paletó, do lado de fora. Justamente para essas emergências. Eu não sei se na série foi mencionado que ele que tinha algum uso aqui. Eu já vi em algum lugar assim que tem. Que era útil, que recuperava as energias, alguma coisa assim. Eu li também que em caso de contaminação radioativa ou algum. Aquilo era útil para ajudar ele. Tanto que nesse episódio ele pede. Só que depois ele fala, tomate também serve. É o espinafre do Popeye. Isso foi... Achei um toque bacana. Inclusive no especial que tem do Time Crash, o próprio Tennant, quando se encontra com ele, fala, você é o doutor que anda com a verdura pendurada na do paletó. Isso foi bem legal. O que eu tô achando nessa temporada é que eles estão fazendo mais homenagem do que nunca na série atual, pelo menos, eu acho. acho que muito disso devido ao Moffat, né, que cresceu com a série clássica e disse que ia procurar resgatar um pouco disso quando assumisse. É, inclusive tá resgatando a falta de dinheiro também, né? Outra coisa que eu reparei no episódio foi que o Maloquer morreu a restar, e ninguém deu por falta dele, cara. Coitado do... Parece que foi apagado pela luz, porque ele morreu e acabou. Ninguém esqueceram dele. Ninguém reparou que ele não tava junto com... Ricardo? Eu. Ricardo, você foi apagado da existência? Passaram a borracha, mas eu consegui passar um corretor em cima. Tá, você tá aí, né? Você não foi pra luz. Não fui pra luz, não. Ainda não. Oi, gente, sou o Ricardo e ainda tô conseguindo escapar daquele bandido faixa de luz que sai da rachadura. Vocês tinham ficado lá na Terra, aí, Bernardo, no centro da Terra. Bernardo, por mil anos. É, você foi formigado. Fui formigado, tô fora. Não é esse negócio de formiga, não. Bom, então fala aí, já acabou de chegar, o que você achou do episódio? Cara, gostei, muito interessante, muito bom. Não gostei que do doutor não ter tomado partido naquelas discussões todas. Gostei de ver as diferenças entre os próprios silurianos, que é questão de opinião. Sempre tem um militar exagerado para estragar tudo. É, achei interessante a forma das posturas, as negociações, tudo. Não ficou naquela coisa maniqueísta de botar ser humano como malvado e eles como bonzinhos, ou vice-versa. É que nem o Avatar, né? Ah. Claro, Avatar é ser descarado e me dá uma raiva danada. Quanto ao final, o final esperado para aquele senhor, para aquela senhora que foi com ele, a Nazreen, né? Agora, né, o lance do Rory realmente me deixou, como acredito que vocês já devem ter falado, me deixou chateado, porque eu tava gostando do personagem. É, eu tava te esperando pra fazer um comentário, que não sei se você percebeu, mais uma referência de Star Wars, que é aqueles soldados lá parados, prontos pra despertar, que me lembrou bastante os Stormtroopers. Na hora que você falou, me lembrei da Guerra dos Clones, né? Do segundo do episódio 2. Aqueles todos clonados e prontos pra entrar na guerra. Aham, quando o Imperador dá o comando. É, eu me lembrei daqueles. Uhum. É que eles lá, um atrás do outro, paradinho, parecia aquelas pinturas que tiveram na primeira trilogia, sabe? Sei. Do exército, dos Stormtroopers parados, assim, tipo, que era tudo pintado na mão. Ah, sim. Sei. É, faz essa lembrança, sim. É, referência de Star Wars e Star Trek tá tendo em quase todos os episódios, né? É, tá um bocado. Tá tendo um bocado, realmente. What did you do? It was me. I did it. Mom, I just wanted you back. Sorry, I didn't know. You have to believe me. They're better than this. This is our planet. We had a chance here. Leave us alone. In future, when you talk about this, you tell people there was a chance, but you are so much less than the best of humanity. Bom, e vocês também ficaram tensos quando parecia que o doutor tinha resolvido a paz, e vocês acharam por um segundo que aquela realidade ia acontecer? Não, eu não achei. Que ia ter uma vida na Terra para as duas raças? Não, eu achei que ia ferrar tudo mesmo, e que por algum motivo que eu não sabia ainda quando estava assistindo o episódio, não ia acontecer aquilo. Os Lurians iam morrer, eu tava achando alguma coisa assim na hora. Ia ficar muito óbvio se desse tudo certinho, né? Não. E aí é que eu acho que ia. Teria que ser um triplo. Teria que ser um episódio triplo pra mostrar como seria. Eu acho, sim. Ficaria. Eu acho que aí ficaria. Aí se acontecesse, aí a coisa ia ficar maniqueísta. Ia ficar aquela coisa. Ah, tudo certinho, tudo bonitinho. Tudo que o episódio foi contra. O episódio não foi um episódio de separar em dois lados. Foi ambíguo. A narrativa ambígua, né? É. Achei bem legal isso. Ali eu achei que ia ficar interessante, no caso, dividir a Terra com os Silurianos, mas dava pra ver que tava vindo uma shitstorm ali com... Porque ainda tava descendo o corpo da Leia, né? Então... Quando eles estavam chegando, eu tava pensando, putz, quando o doutor vê aquilo, vai dar uma merda, o doutor vai dar uma bronca na mulher. Vai dar ataque de chilique que ele dá com todo mundo. Ah, sim, ia começar a gritar. É, tipo quando você vê, quando você tá no trabalho, aí tem aquele chefe pitizento, e aí você vê que, meu, alguém fez uma cagada, que o que que o cara vai fazer quando descobrir que fulano deixou passar esse erro, né? É aquela, o que eu sempre digo, o departamento da empresa, o departamento VDM levanta a placa avisando. VDM significa vai dar merda. Aí eu tava pensando que eles iam fazer tipo um morto muito louco, sabe? E amarrar cada um de um lado da... Ia chegar lá embaixo, a Siluriana... Olá, irmã! Que saudade! Era paz pros humanos! Que eu achei assim, quando ela... Tem uma hora antes deles descerem que parecia que ela ia ter, falar: não, vamos fazer um plano aqui pra quando chegar lá embaixo. Finge que ela tá cansada, tá dormindo. Ela tá descansando. Assim, larga ela num canto e corre todo mundo embora. Oh, ela tá fazendo a sesta. Coloca um óculos escuro nela. Bom, mas mostrou que a paz. É mais difícil. Não, a gente tem que mencionar que o começo do episódio dá uma da quebra, né, da continuação. Parece que é um episódio. Não fica tão na cara que é alguma continuação, porque começa com o Elden, o velho, narrando. Mil anos depois. O dia, mil anos. Parecia The Enough Time. Me lembrou bastante também. Que eles resolveram a situação, que eles foram formigado. É formigado ou fumigado? Então, é fumigado. Fumigado, né? De fumígeros, né? Que são os... Que foi uma situação, assim, que a princípio eu achei muito esquisita o doutor aceitar aquilo. Você aceitou o fato deles voltarem a hibernar ou aceitar o fato de... Ah, a gente vai fazer isso, mas vai morrer vários, não, porque... Mas é o que ele responde, vai morrer só que ficar do lado de fora, seguindo o hashtag. É. Então, quem foi idiota. Na hora que começa o alarme, todo mundo dá no pé, ninguém fica. O fato, assim, a possibilidade de que alguém possa morrer, eu achei que o doutor ficou muito de boa. Ele aceitou muito calmo, né? Eu achei que ele não tava tão defensor da humanidade como em alguns episódios... Ele fez muito o papel de mediador, né? Ele não foi defensor da humanidade nesse episódio mesmo. Até porque a humanidade mostrou que, pra ele, que, assim, vários momentos durante a vida do doutor, a humanidade se mostrou muito escrota, né? Ah, com certeza. E esse foi uma delas. Mas ele agiu bem no final, né? Falando que Você fez merda, mas você agora você pode ensinar o seu filho a não fazer igual. Você foi o pior da humanidade, né? É. Agora, o que que uma criança e os dois caras, tipo, naquela cidadezinha na puta que eu pariu... Vão criar uma lenda pra preparar daqui 1000 anos os Silurianos, o retorno deles, né? Lá o pessoal, o Welsh Village. É, população 17 pessoas. Vai sair uma... vai ver que eles conseguiram criar a lenda lá com eles. Vai sair, né? Uma matéria no jornal: Vila Maluca no sul de País de Gales tem religião própria. É, a religião do. É, tem uma. Não, é, não sei se é uma religião, mas tem gente que acredita nos reptilianos, né? Isso é uma coisa pior do que a cientologia, acho que não tem, né, velho? É, a cientologia é. Mas tem essa coisa dos reptilianos, existe. Que ele é, não sei se é uma raça alienígena, uma raça do centro da Terra que vai invadir, sei lá. Em Star Trek, em Voyager, tem um episódio, aliás, horroroso, que eles comentam sobre uma raça baseada em... Não, isso aí são também, mas... Gorn. Não, reptilianos. Reptilianos, se eu me lembro, o único reptiliano que eu me lembro é daquela novelinha da Record. Nossa. Que eu odeio. Você e todo mundo que tá ouvindo. Aliás, uma coisa que eu não entendi muito bem. Eu imaginei que eles iam explorar melhor esse negócio do menino ter dislexia. Ah, sim. Apenas a única coisa que usaram foi naquele momento que o doutor, ele fala com o doutor que ele não consegue ler, o doutor pede pra ele desenhar. Aí fizeram. Depois, nesse episódio, nem se citou a dislexia do garoto. Só citaram que capturaram o garoto e diminuíram o ritmo de crescimento, uma coisa assim. É, ali ele tava, digamos, atrasaram o desenvolvimento dele para ele poder ser estudado. Mas acho que só quando ele estivesse dentro daquela cabine, né? Pelo que eu entendi. Uhum. Sim. Bom, então vamos falar da resolução, do final? Final é a parte que deixou assim, pelo menos que aquela parte quando ele bota a mão na rachadura e tira um pedaço da TARDIS foi... É, que naquele momento a gente não sabia o que ele tinha tirado ainda. Ficou todo mistério, o Robin no chão, ali, deitado. Tudo mais ao mesmo tempo acontecendo. É. É, depois que formigou todo mundo lá, aconteceu que aparece a rachadura, né? E o doutor meio que fica... Ele se mostra muito... ele mostra ter uma curiosidade quase infantil, né? Que vê o negócio e já quer enfiar a mão e não sabe o que tem lá, que bicho que vai morder a mão dele. Mas eu acho que faz sentido pro personagem, né? O doutor é curioso mesmo. E esse é mais ainda. É, esse é mais ainda. Até que quem tá acostumado com o Tenan, com talvez não o Eccleston, mas mais o Tenan, acha meio esquisito, né? O doutor ser tão impulsivo e de fazer as coisas sem se preocupar, e nessa quem se ferrou foi o Rory, né? Pois é. Que é a Restack, né? A Restack, ela teve força ainda pra ir se arrastando até lá onde eles estavam e dar um último tiro antes de morrer. E esse tiro acaba acertando o Rory. Que se jogou pra salvar o Doctor. Que entendeu. Uh-huh. Entendeu, vamos assim dizer. Achei interessante isso dele se jogando. Salvar. Eu ouvi alguns comentários de que foi muito forçado o Rory falar que ele confia a vida dele ao doutor, que ele... Realmente tá muito... Achei isso forçado. Fica recente, pertinho. Tá muito recente. Ele acabou de começar a viajar com o doutor e já confia nele mais do que a Amy confia. Tudo bem, a Amy tem os traumas, né? Tem os traumas dela e as mordidas nos psicólogos, mas, pô, sei lá, eu achei um pouco forçado isso. E pra variar, ficou aquele estigma, né? Quando começa a desenvolver o personagem começa a ganhar profundidade e matam, né? Ah, eu acho que não ficou forçado, não, porque ele sacou, assim, não é difícil você perceber que o doutor vai fazer de tudo pra você não morrer, né? Que ele tem essa coisa com quem viaja com ele, essa proteção, né? Então acho que não achei tão forçado. Acho que ele, pelas coisas que a Amy deve ter falado pra ele, que não foi mostrado na tela, né? Acho que normal, é. Não, e quanto a isso do Rory, eu tô com você, Rod. Eu não achei forçado, até porque eu acho que, apesar do pouco tempo viajando, o Rory também já tem a... Passou o tempo todo escutando a Amy falar do Doctor durante os 14 anos. O amigo imaginário dela. Isso. Teve a vez com o paciente zero, prisioneiro zero, desculpa. Então ele já percebeu que o que ele fez pelo doutor, ele sabe que o doutor faria por qualquer um se tivesse a oportunidade. Aham, sim. É, que nem eu falei, ele percebeu qual que é o papel dele enquanto companion, enquanto acompanhante. E ele entende o que é preciso fazer, ele de contestar as coisas do doutor, de ser uma consciência do doutor, sabe, de falar o que o doutor precisa ouvir, de dar limite pro doutor. Isso, e outra coisa, o pessoal se prende muito a algumas coisas não tão importantes. Ali, que ele falou que confio no doutor com minha vida, ele falou aquilo pra Ambrose, num momento solto ali, então ele podia estar falando muito bem, da boca pra fora ali também, né? É, talvez estivesse falando isso pra criar confiança nela, né? Exato. É, fazendo que ela tava... já perdeu o marido, já perdeu o filho, ele tá dando porto seguro, tá dando, dizendo que no doutor confie. E até pra dar a sensação de mais pesar quando ele morresse, né? Porque ele morreu pra dar, deu a vida. Então, justamente pro... isso que eu achei meio forçado, quando essa parte do dele morrer pra dar a vida do doutor, porque ele achou mais importante. Isso eu achei interessante, essa parte. É, eu acho que, assim, eu acredito que faz sentido pra ele, tendo em vista que ele viu, já passou por algumas coisas, né? E você tem que ver que não foi mostrado muito da personalidade dele, né? Você tava. Agora você tava descobrindo esse personagem. De repente, ele realmente é uma pessoa corajosa. Só não deu tempo de mostrar isso na tela. É, inclusive na cena que muito marmanjo ali marejou, né? É. Aquela cena do final foi emocionante e isso eu. Assim, eu acho que é 70% por causa da Karen Gillan. Também. Eu concordo. Eu achei que ela foi muito bem. Também, ele fez muito bem aquela cena. Ele também fez muito bem. Eu gostei dele naquela cena. Aquela cena realmente é emocionante. Dá um aperto no coração quando vê ali ele falando, quando ele para, olha pra ela, fala, ela se emociona. Eu acho que tem uma... Não, e ela tá fantástica naquela cena. Que ele fala, não posso morrer aqui porque eu vi lá em cima o nosso futuro e nós estávamos juntos. É, isso... Aí depois, quando aparece de novo ela lá, vendo só ela sozinha, foi a parte que eu mais, assim, deu... Quase veio uma lágrima. Aquilo foi... Que ela fala, por um segundo eu vi alguém do lado dela. A sensação de que vi alguém do outro lado. É. Ah, e também... Na cena que ela tá na TARDIS com o doutor, e ela tá tendo os flashbacks dos momentos do Rory, a cena que ela. Tem uma cena que ela lembra dele levando o tiro, que tinha sido agora há pouco. E se você reparar, no flashback ele não tá levando o tiro. Ele tá tendo um ataque epilético, porque faltou botar o efeito do tiro atingido ele ali. Não, mas foi essa parte também que ela começa a lembrar dos momentos. Foi também bem emocionante. Foi um momento que. Acabou o episódio e aí você fala, puta que eu pariu, mataram o Rory. É uma coisa que tinha acabado. Eu só processei depois daquilo. Sabe, já tinha acabado tudo, não precisava ter acontecido aquilo. Acho legal ter esses 5 minutos, mas é um cliffhanger pro último episódio da temporada, não é um cliffhanger pro próximo. Pois é. E isso eu acho foda. E aí acaba o que a impressão que eu tive, que os 5 minutos finais do episódio foram mais interessantes do que o episódio inteiro, porque terminou o episódio, eu só consegui pensar, puta que eu pariu, matar o Rory, o doutor pegou o pedaço da TARDIS da rachadura, sabe, foi tão forte que matou o episódio pra mim. É, aquilo ficou meio deslocado, eu entendo o que você coloca. Não é que é deslocado, é que é um cliffhanger pro final da temporada. Ficou muito forte e com isso acaba até... Enfraquecendo. Eclipsando o episódio. Você acaba fazendo sombra pro episódio, que é um episódio muito bom. É um episódio muito bom. Acaba fazendo sombra, porque você depois passa pensando... Você não passa depois pensando no episódio... Pô, legal, os silurianos, caramba. Você passa pensando... Droga, mataram o Rory, porra. Pedaço da TARDIS. Pedaço do TARDIS. Porra, que negócio é esse? Eu tô pensando nisso. E os silurianos que foram tão interessantes, você acaba não dando tanto valor. É, até porque eles já tinham resolvido a situação dos silurianos, né? Então acho que eles meio que fizeram a divisão no episódio, né? Acabou aqui a história, agora vamos para o cliffhanger. Mas meio que se repararem, qualquer vez que o doutor tem uma companheira, quando vai um segundo companheiro junto, ele não dura mais do que 3 ou 4 episódios. Não, mas eu acho que a gente vai ver ainda o Rory de volta, porque vocês perceberam que o anel que ele colocou na TARDIS, no começo do episódio foi mostrado isso, né? Eles deram uma atenção para aquele fato dele ter deixado o anel de noivado na TARDIS, e quando a TARDIS dá um tranco, o anel cai bem em frente do doutor, e o doutor olha pro anel com uma cara de, nossa, que esquisito, tipo, o anel tá aqui ainda. Então eu acho que o personagem vai voltar, até porque é muito bom o personagem e não, ele merece voltar. Só a Amy esqueceu, mas acho que pra mim ficou bem claro ali que o doutor também esqueceu do Rory. O pessoal falando, não, porque o doutor lembra do Rory, ele viu o anel. Ele viu o anel ali como qualquer objeto. Eu acho que ele não lembra do... Com certeza ele não lembra do Rory. Ah, eu acho que o do doutor lembra. Eu acho que o doutor lembra. Lembra porque quando no final ele fica muito transtornado. Porque ele esqueceu, não conseguiu lembrar. Pô, ele fica transtornado porque ele tá com um pedaço da TARDIS explodida na mão dele, pô. Antes disso, antes dele ver que é um pedaço da TARDIS, aí ele pergunta pra ele, por que que você tá calado? E eu acredito assim, desde do que aconteceu, ele ficou transtornado e ele não mudou o transtorno dele. Assim, ele não ficou mais aliviado ou menos aliviado. Foi uma tensão desde aquele momento que ele tá lá tentando, fazendo ela não esquecer do Rory. E aí ele faz uma coisa que eu achei legal, que eu achei assim, bem diferente do que seria do Tennant, né? Que ele ficar racional naquele momento. E, inclusive, isso quase sair na mão com a Amy, porque a Amy que vai querer, não quer deixar ele lá, a luz puxando ele, apagando ele da existência, e ela batendo no doutor, o doutor tentando se segurar, ela, né? Foi muito racional, mas você vê que ele, por dentro, ele tava... Ele tá odiando ter que fazer aquilo. Mas esse doutor, ele é muito mais racional que o Tennant. O Tennant, ele tava chorando já, demonstrava isso. Ele era mais humano, nesse sentido, eu acho. O Tennant era muito mais humano mesmo. Esse doutor, quando saiu logo as imagens de Matt Smith, quando ele tinha sido escolhido, o pessoal falou, esse cara vai ser um emo. É. Acabou que o emo Doctor era o Tennant, né? Que cada... momento que podia, corria para um canto escuro para chorar. Isso é verdade. Aliás, um mini spoiler aí pra quem... Que o Rory volta, já tá confirmado no final, no duplo. No penúltimo e no último episódio. Ele, River Song. Eu acho que... É o primeiro encontro, outro spoiler, é o primeiro encontro da River Song com o Doctor. Já tinha um... Eu fui olhar a ficha no IMDb e o ator que faz o Rory só tá no último episódio, da Big Bang. Ele não tá no... Eu não vi que... o nome dele no... No Pandora Opens, não. Não vi o nome dele lá. É que nem a maioria dos vilões também só aparecem no último, aparentemente, pela ficha. Eu já sabia que ele ia voltar, porque ficou muito na cara que... Assim, mais por causa do fato do anel e também porque ele tem uma importância no que tá acontecendo, né? Não é só a Amy. Até também por causa da maneira como ele partiu, né? Não pode ter sido... peraí, vamos fazer aqui uma despedida de 2 minutos pra o Rory, vamos esquecer o personagem e pronto. Segue em frente. Não seria Dr. Who se fizesse isso. A gente pegar e passar uma borracha em cima, ó. Existiu o personagem, era o noivo de uma das protagonistas, caminhou, ficou durante quatro episódios andando junto... E agora a gente chegou a passar uma borracha no cara. Aliás, no sábado eu tava dormindo à tarde, acordei, aí fui baixar o episódio. Aí como o episódio baixou, aí chegaram, deixa eu assistir logo esse episódio pra ver se vai atender minhas expectativas. Aí eu pensei, antes de assistir, deixa eu aprovar os comentários aqui no blog. Aí na hora que eu entrei, o primeiro comentário que tinha era, puta que pariu, que episódio bom, pena que o Rory morre e a tarde está explodida dentro da rachadura. Aí você, spoiler! Keep him in your mind. Don't forget him. If you forget him, you'll lose him forever. No way, on the Byzantium, I still remember the clerics because I am a time traveler, now you said! They were part of your world. This is different. This is your own history changing. Don't tell me it's gonna be okay. You have to make it okay! It's gonna be hard, but you can do it, Amy. Tell me about Rory, huh? Fantastic Rory, funny! Rory, gorgeous Rory! Amy, listen to me. Do exactly as I say. Amy, please, keep concentrating. You can do this. I can't. You can. You can do it. I can't help you unless you do. Come on. We can still save his memory. Come on, Amy. Please. Amy, please. Don't let anything distract you. Remember, Rory. Keep remembering. Rory's only alive in your memory. You must keep hold of him. Don't let anything distract you. Rory still lives in your mind. Mas é pra você ver. Isso não é um spoiler do episódio, porque o spoiler do episódio seria: ah, então os silurianos adormeceram e não teve a guerra. Isso seria um spoiler do final do episódio. Você vê como uma coisa briga com a outra. Eu acho legal você ter uma história que corre por todos os episódios, né? Por toda a temporada. Tem uma ligação mais forte do que nunca, eu acho. Uhum. Bad Wolf. Mas sim, por outro lado, acontece isso, né? Porque um spoiler que não tem nada a ver com o Siluriano, nada a ver com a história do episódio em si, que foi mais foda do que botar os lagartos pra dormir. Apesar de ter sido uma resolução legal também. E, bom, já só de lembrar das cenas, já tô quase com o meu olho lacrimejando aqui pela perda do Rory. Vamos fazer um minuto de silêncio pro Rory. Adeus, Rory. Você partiu, mas você ainda mora nos nossos corações. Você partiu nossos corações. Você é mais do que um cachorro de lata. Então vamos para a nota. Nota 10, porque eu acho que o episódio completou muito bem a storyline dos Silurianos. Eu acho que foi bem interessante a forma como ele concluiu, como ele deu esperança de paz entre as raças e como tudo terminou. Gostei da Restack, do Maloké, do Eldane, todos os personagens que contribuíram de alguma forma. E teve também a volta do arco principal, né? Com a descoberta de um pedaço da TARDIS atrás da rachadura e da morte do Rory também. Eu acho que foi o evento chave do episódio. Inclusive com muita gente reclamando que o Doutor entrou na luz, né? Mas eu acho que isso dá pra relevar. Não, ele não entrou na luz. A luz não estava ativada. A rachadura era apenas uma rachadura, não estava tipo uma fenda. Não tava dando um off ainda. Estava faltando luz. Ele não ia meter a mão lá se ele soubesse que a mão ia ser apagada da existência, né? É que tava faltando luz do outro lado. Tava faltando energia elétrica. É por isso que a luz não tava acesa. Ele conseguiu meter a mão lá. Esse episódio foi bem Brasil, né? Primeiro teve o povo querendo reforma agrária. Teve o povo do PST querendo invadir. E depois teve a Amy querendo ir pro Rio. A Amy vestida aí pro Rio, né? Esse episódio ia ter chamado Brasil, nome. É isso, acho que, acima de tudo, o episódio atendeu minhas expectativas. Eu acho que estou satisfeito com o que foi entregue. Eu acho que eu vou dar 9,5 pro episódio, porque eu concordo com tudo que o Breno falou, mas uma coisinha, assim, eu achei que poderia ter sido melhor feita foi o cliffhanger, justamente, foi aquela questão dele tirar um pouco, deixar uma sombra no episódio. Isso eu achei que atrapalha um pouco o brilho do episódio, vamos assim dizer. Acho que eu posso também... Acho que 9,5. Vamos botar um 9,5, tá? Além da questão do cliffhanger, que eu concordo com o que o Matheus falou, que tira um pouco o brilho do episódio. Eu não... Gente, todo mundo sabe que o Rory vai voltar, então foi, mas realmente é triste aquela cena, ver que ele foi realmente esquecido. Mas a questão do menino que eu falei foi um detalhe bobo, mas o garoto tem dislexia, não usaram isso dentro do episódio. Eu achei isso desnecessário terem colocado. Pra que citar? Pra que citar se não vão usar, entendeu? Se fosse a Glória Pérez, a autora do episódio, ia ter uma passeata no Rio em favor das pessoas com dislexia. E se fosse o Manuel Carlos, a passeada seria no Leblon e ninguém trabalha. né? Todo mundo só vai passar o dia inteiro fazendo passeata. É... Aí, não duvide agora, não, se apresar do Dr. Who pra Glória Pérez, não duvide ela fazer uma novela com Viajante do Tempo. É, sei lá, acho que eu daria um 9,5 também, mesmo por conta desse pequeno detalhe da dislexia que ficou fora e da forma como foi o final, que simplesmente tirou, eclipsou o episódio. Acho que eu daria um 9,5. O episódio é ótimo. É muito bom. Eu gostei muito dos Silurianos e espero vê-los de novo em breve. É, eu também gostei da volta dos Silurianos. Eu gostei dessa grande homenagem ao Terceiro Doutor. Eu gosto eu gosto do caminho que a série está tomando homenagear a série clássica. Eu acho que no final a gente vai ver que é tudo a mesma coisa, né? Essa divisão de clássico e atual, moderno e contemporâneo é bem tênue, mas apesar de eu ter gostado do episódio, eu não senti que eu fui capturado por ele no final. Eu achei que toda a questão de não ter sido tão preto e branco, a questão do bem e mal, o ser humano mal e alienígena e monstro ruim, bonzinho ou ao contrário. Mas eu, que nem eu falei, no final achei que os 5 minutos finais foram mais interessantes do que o episódio, né? Então, eu vou dar uns 8,5 pros dois, pro final, pro episódio duplo. No final, ganhou 8,5. Agora uma coisa que eu tava pensando agora. O mais legal é que essa temporada toda a gente... Não tem um episódio que a gente deu 6, né? Acho que o episódio que teve... Teve um episódio que deu nota 7, 7,5, eu acho. Alguém deu... Mas quase todos, se não todos, a gente deu acima de 8. Acho que a gente deu a nota mais baixa foi no The Beast Below, se eu não me engano. É, acho que na média a mais baixa foi The Beast Below mesmo. E convenhamos, foi uma merda. Bom, então vamos agradecer as pessoas que deixaram seu comentário. A Catrina Bandolin, Andrea Pepper, Tom, Bianca Cavani, Mayra, Felipe e Adriano. E deixa eu ver aqui quem pediu para passar os sites onde a gente comentou as resenhas, os reviews. Você viu isso, Breno? São reviews de diversos sites. Então, mas qual que é o Den of Geek? É, o Den of Geek, eu vejo muito também no IO9, eu vejo sites de Doctor Who especializados mesmo. Tem um... Ah, o que eu faço é, eu termino de ver o episódio, eu vou no Google e escrevo o nome do episódio, review. Aí sempre vai aparecer esses daí, tem o Sci-Fi Love, tem o Geek, Den of Geek. Feeds, então, alguns já são automáticos, se vem. Então, alguns eu faço questão de procurar, que é o do IO9, que eu sempre olho. E tem um de Doctor Who, que não tem Gallifrey Home, algo assim, eu não lembro o nome agora. Gallifrey Embassy. Então, quem quiser ver os reviews dos sites gringos, eu aconselho ir no Google e procurar... Escreve o nome do episódio e review. E no mesmo dia do episódio já vai ter vários. O pessoal já solta o review. Então vai dar uma olhada lá. E então mais alguma coisa? Só duas coisas. Não, uma só na verdade. Vocês acham... Tá, pode ser duas, eu deixo. Vocês acham que essa história da TARDIS explodir, você acha que vai ser verdade? Ou que isso aí, ele vai conseguir alterar isso aí? Acho que é algo bem certo. Eu acho que ele acontece, mas vai ser revertido. É, eu também tempo acho que... Tempo pode ser reescrito, realmente, faz sentido. Eu acho que junto com várias coisas, inclusive a morte do Rory, assim que ele conseguir dar um jeito de reverter, volta tudo. É, tá as novinhas, 0 km, já explodida. Pra você ver que, assim, todos os cliffhangers do final são muito bons, porque... Me dá vontade não de ver o próximo episódio, me dá vontade de ver o último da temporada. Só um comentário, a gente veio arranjar alguma coisa pra a Amy do futuro fazer, porque ela ficou lá o tempo todo no outro lado da colina, dando tchau o dia todo, ou seja, uma vagabunda de marca maior, né? Não tem o que fazer dia todo. Tirou o dia pra ir dar tchau. Ai, caralho, eu trabalhei com mas programa, filho. É muito sinistro aquilo. Ela lá parada, olhando, né? Ah, e a Amy toda, ó, eu do futuro. Vai arranjar algo pra fazer? Tchau. Ficou desempregada lá. Eu vou, no futuro eu vou ter muito tempo sobrando. E então, pra terminar, o que, que vocês acham do próximo episódio? Eu acho que vai ser legal. Acho que vai ser legal, um pouco de história da arte. Eu acho que vai ser que nem o Vampiros em Veneza. Vai ser alguma coisa com um momento histórico, um episódio situado historicamente. Vai ser um episódio mais do tipo mais leve. Eu acho que esse e o 11º vão ser mais leves, pra depois, no 12º, entrar chutando bundas e arrebentando a boca do balão pra poder fechar a temporada. Eu acho que vai ser um episódio leve, divertido, não vai haver muitas citações. Talvez tenha alguma coisa, mas não vai ter muita citação, rachadura nem nada. E aí, quando até pra quebrar, né? Exatamente. Quando abrir, aí depois, no 12º, abriu Pandórica, aí vai ser um barata voo e sai correndo. E aí acho o bicho vai pegar mesmo. Acho que vai ser um bom episódio. Episódio histórico sempre dá uma expectativa a mais, né? Agora, o único receio que eu tô é que no trailer que eu vi, aparentemente tem um monstro de CG que vai ser atrapalhado na economia ali, viu? É, eu tive essa impressão também. Pelo menos a personificação do Van Gogh, acho que ficou bem parecida, né? É verdade. É, eu acho que vai ser um episódio legal, eu gostei. Eu só espero que essa questão de contenção de gastos não atrapalhe. O Mofá falou que teria alguma coisa a ver com uma referência ao limite de regenerações dos Senhores do Tempo. Mas bem sutil, alguma coisa assim. Wiki da TARDIS. TARDIS Wiki. É bom não empregarem isso no Doutor, senão daqui a pouco eles não vão ter mais atores pra fazer o personagem. Ah, gente, chega no final da temporada, ele reescreve que já regenerou 11 vezes e volta a ter uma 12 vidas, né? Bom, é isso, então. Obrigado pra quem ouviu. Obrigado, Matheus. A gente tá esperando mais episódios clássicos. Obrigado pelo convite. E você vai fazer mais episódios clássicos. A gente está traduzindo. Tem uma galerinha. Umas pessoas traduzindo. Estou traduzindo o Marco Polo, que não é bem um episódio, é uma reconstrução, porque é um episódio perdido pela BBC. Aí depois tem um Case of Marinos, que o primeiro episódio já está pronto. A tradução. Depois tem um The Aztecs, que eu acho que também já está sendo feita. E só no último arco da primeira temporada, que ainda não tem ninguém traduzindo, isso só. A primeira temporada tá quase completa. E já tem uma pessoa traduzindo o primeiro da segunda temporada. Maravilha. Está, maravilha. Então, estamos em etapas, vamos assim dizer. Então, aguardem. Mas atualmente eu tô meio parado na tradução, porque eu estou traduzindo HQ. Forgotten. Legal, legal. Eu li, eu acho bacana. Aí o Breno disponibiliza isso, lá. Eu vou colocar tanto as HQs quanto ele vai colocar os clássicos. E eu vou começar a colocar também os Confidentials da quinta temporada também. Ah, sim. Tá. E aí, depois que acabar essa temporada, a gente tem o que fazer, tem até material pra gravar podcast. Com certeza. Então é isso. Até semana que vem com o Doutor e o Vicente. Doutor e Vicente. Vicentinho e o Doutor. Tá, um abraço. Valeu, um abraço. Até mais. Abraço, até semana que vem. When we are together, the moments I cherish. Oh, vocês sabem o que o Mussum falou pro doutor? Até mais tarde. Podia sugerir essa promoção à live. Pena que só a gente iria entender, né? É.